da frente é o trem bala. Vai da frente é o trem bala. Vai da frente é o trem bala. Dentro da Hilux, ela movimenta no vidro, tuts, tuts. Vidro embaçando, ela é a noção da fé.